Meus amigos e meus irmãos, estamos nós aqui pregando o Evangelho Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem da religião de Deus, carimba o espírito para a eternidade, dizia o irmão Zarur. Vamos ao Evangelho unificado de Jesus. Nas partes registradas por São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco com vestes de ovelha, mas que por dentro são lobos rapinantes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É, pois, pelos frutos que os conhecereis. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro só pode tirar o mal. Porquanto a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Bem, meus amigos e irmãos, está aí. Se o povo conhecesse o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo realmente, saberia, porque teria aprendido com Jesus, a separar palavras de fatos. O eterno do transitório, a essência da forma. Pois Jesus diz aqui, ó: toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É, pois, pelos frutos que conhecereis os homens e as mulheres, seres humanos e espirituais também, que existem. Os espíritos são uma realidade inafastável. Já dizia o irmão Zarur que a morte é um boato, não há morte em nenhum ponto do universo. A vida espiritual não é uma abstração. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Pois o homem bom tirou bem do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro de sua alma, tira o mal, não o bem, tira o mal. Porquanto a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Nós aqui estamos pregando a união das duas humanidades. Quando falamos aqui, nos referimos também aos invisíveis, que são em número maior, bem maior, do que os seres terrenos. Mas a visão humana é muito restrita. Além de determinada frequência, de determinada vibração, os nossos sentidos materiais nada percebem. Porque não percebem não significa que o que não percebemos não exista. É como diz o irmão Zarur no seu poema do Deus Divino. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Está aqui. Um momento aí, por favor. Poemas da Era Atômica, eu vou aqui ao índice, que a gente nunca prepara nada assim especialmente. A gente vem conversar. Poema do Deus Divino, página 175. Dos poemas da Era Atômica de Alziro Zarur. Vejam aqui. Nós falamos que pelo fato de que não percebamos certas coisas que estão além da vibração e possa ser registrada pelos nossos olhos materiais, não significa que essas coisas não existam. E o irmão Zarur aqui, em poucas palavras, para provar a existência do Espírito Maior, que é Deus, o Deus Divino, ele escreveu assim: o Deus, que é a perfeição, e que ora eu tento cantar em versos de sinceridade, eu nunca o vi, como em nenhum momento vi eu o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus, que é o meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu, que o não vejo, eu o sinto de verdade, como a eletricidade, como ao vento. E o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele, falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis, que me trazem clarões da perfeição. E agora o refrão do poema, que é grande, né? Li apenas o primeiro soneto. A abertura é um soneto. E aqui uma quadrinha que é repetida muitas vezes. Pois creio é nesse Deus imarcessível, que ampara a humanidade imperfeitíssima. Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Está aí, ó. Bem, eu tenho muita coisa aqui para comentar. Paulo Apóstolo e a reencarnação. Eu recebi um pedido de uma senhora, Márcia Pagnanelli. Recebi em Curitiba. Pede ao irmão Paiva que comente sobre a relação entre a pregação do apóstolo Paulo e a reencarnação. Na revista Boa Vontade, lê-se: